Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Pra você ligadinho aqui no Programe-se. Curtiu aí Fernando Sorocaba, Biquíni Cavadão, teve Jorge Henrique Rodrigo e fechou legal com o Diaguinho Desencana. Daqui a pouquinho, após o nosso break, a gente volta com mais sucesso. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Oba, e pra você plugado com a gente em todo o Brasil, aqui na sua rádio favorita, curtindo o nosso Programe-se. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo Tex, tamo juntos aí, vamos lá. E tem mais participação. Pra você participar, é só mandar vir lá no nosso e-mail, programeassua@hotmail.com. Na página do nosso Facebook é /Programe-se do ar, tá bom? Tá falado? Vamos lá então, de mais sucesso. Deixa eu mandar essa aqui então pra turminha, pro Henrique. Ah, vai também, cadê minha turminha que tava por aqui que eu perdi? Fernanda, Bruna, Jaqueline, Johnny, vai curtir essa sequência aqui, bacana. Only Moors com The Darling, tem Léo Magalhães aí, o Homem Chora, Sorriso Maroto, Brigas por Nada, Matheus e Cauã, com Michel Teló, Flash, é um sucesso bacana pintando aqui na sua rádio. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Dear darling, please excuse my writing. I can't stop my hands from shaking, 'cause I'm cold and alone tonight. And I miss you, and nothing hurts like the it was sweet, we tried. And if my words break through the wall and meet you at your door, all I can say is, girl, I mean them all. Dear darling, Programe-se. Às vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor. E eu, feito idiota, inconsequente, nunca parei pra ouvir. Confesso que eu tive em minhas mãos a joia rara e nunca dei valor. Não cuidei, não lapidei, então dancei, tenho que admitir. Hoje minha vida é só beber e chorar. O meu travesseiro é a mesa do bar. Desculpe esse vexame por me descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora. Beber e chorar. O meu travesseiro é a mesa do bar. Desculpe esse vexame por me descontrolar assim. É que a saudade tá doendo em mim. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Pode ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora. Ser duro na queda, ter coração de pedra, mas quando o grande amor vai embora, aí o homem chora, aí o homem chora, aí o homem chora. Você está ouvindo o Programe-se. Você não me procurou e eu não me desculpei. Sem razão, meu amor, brigados outra vez. Dias sem telefonar, ninguém dá o braço a torcer. O orgulho amargou as nossas vidas. Vidas por nada, por mensagens de graça. Solidão, tanta dor por motivos banais. Amor, não aguento mais. Olha, eu não vivo sem você. Sem te sentir, te ouvir, te ver. Sem o calor do seu abraço que sempre foi meu. Não tem porquê viver assim. Foi outra briga, dor e fim. Tô aqui fora. Você não me procurou e eu não me desculpei. Sem razão, meu amor, brigados outra vez. Dia sem telefonar, ninguém dá o braço a torcer. O orgulho amargou as nossas vidas. Vidas por nada, ofensas de graça. Solidão, tanta dor por motivos banais. Amor, não amor. eu te amo cada dia mais. Me acostumei com tudo seu de bom e de ruim. Não mude nada que eu amei você assim. A briga resolvida é uma rosa em um jardim. Mas se tem mágoa, fecha, seca, amortece em si. Amor, eu leio e vejo seus sinais. Ficar desse jeito pra quê? Sem o calor do seu abraço que sempre fui meu. Programe-se! Programe-se! Quando ela dança, todo mundo filma. Perde a vergonha, a galera toda vibra. Quando ela empolga, faz pose de artista. Arrasa da Ibope, ela é capa de MC. Então desce, olha o flash, sobe, olha o flash. Vira pra parar e olha o jeito que ela mexe. Desce, olha o flash, sobe, olha o flash. Vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Ela é uma delícia, ela é toda sensual. Ela é toda linda, é garota nacional. Vem pra cima, entra no clima. Faz a pose, para, parou. Faz cara de atrevido e vem. Desce, olha o flash, sobe, olha o flash. Vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Desce, olha o flash, sobe, olha o flash. Vira pra parar, olha o jeito. Vamos que vem! Oh! Vergonha, a galera toda vibra. Quando ela empolga, faz pose de artista. Arrasa, dá em pop, será? Desce, olha o flash, sobe, olha o flash. Vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Desce, olha o flash, sobe, olha o flash. Vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Sensual, ela é muito linda, é garota nacional. E vem pra cima, entra no clima. Faz a pose e para. Parou por quê, Michel? Só um pouquinho. Faz cara da bebida. Desce, olha o flash, sobe, olha o flash. Vira pra parar e olha o jeito que ela mexe. Desce, olha o flash, sobe, olha o flash. Vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Olha o flash, sobe, olha o flash. Vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Desce, olha o flash, sobe, olha o flash. Vira pra parar, olha o jeito que ela mexe. Flash. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. E pra você ligado aqui nesta Super Rádio, seja muito bem-vindo ao nosso Programe-se. Vamos lá rapidinho no nosso pit stop. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você, acompanhando a gente aí em todo o Brasil através da internet. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. Paz é o remédio que mais mal escura em todo o mundo. No Canal 1 procuramos que diariamente e durante 30 minutos se dedique ao cultivo das três papás

aqui no CTG o negócio é diferente. Então para de frescura e vê se aprende com a gente. O barulho é bem alto, chega até arrancar o couro. Se os moleques se frescar, eu sento o rei de novo. Ah, leleque, leque, leque, leque, leque, é o barulho do meu rei, do lombo desses moleque. Leleque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, é o barulho do meu rei, no lombo desses moleque. Girando, girando a égua pro lado, girando, girando a égua pro outro. No tranco bem campeiro vou cantando pro meu povo. Girando, girando a égua pro lado, girando, girando a égua pro outro. No tranco bem campeiro vou cantando pro meu povo. Olha só, nem sei o que aconteceu hoje, esse guri adora ser detergente. Leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, é o barulho do meu rei, no lombo desses moleque. Leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, é o barulho do meu rei, no lombo desses moleque. É isso aí, guri, aprendeu agora as tradições com teu pai, rapaz? Esse é o Programe-se. O Programe-se. Alô, baladeiros e baladeiras do Brasil! Camisa, gola, vê, cordão de ouro, multilobo no pé. As mina pira quando me vê de bermuda e boné. Relógio, brade no pulso, jaco da Fanny. Perfume é um amigo, pato rapane. Teto solar na minha caranga equipada. Ouvindo o samba no último volume, pois é. Tem que ter coletividade na quebrada. Não adianta nada disso se você for um zé. A gente causa quando chega na balada. O Zé Povinho cresce o sonho e pergunta quem é. Pode puxar, pode chamar, não pega nada. A gente veio mesmo, fui na intenção de mulher. Assim que a gente chega, a gente bebe Chandon, Luiz é Black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o terror no camarote. A gente curte o som, a gente se diverte. A gente bebe Chandon, Bush é Black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. Agora melhorou, melhorou. Olha só como ela chega pra sambar com a gente. Vestido 10 de rádio, coladinho, as minas para o salão. Vem corpo lindo, bronzeado, que é pura tentação. De eco, red, to anti, bolsa, dor de campana. Só quer beber, vive, glicou todo fim de semana. Amiga dela de shortinho, toda bonitona. Chegou numa 600 louca, toda empinadona. Onde tipo lobo mal já tá armando pode. E convocou o time delas lá pro camarote. Não somos bobo nem nada. Vamos beber, morar, vamos brindar a vida, vamos ser felizes. A gente bebe Chandon, whisky é black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o tempo pro camarote. A mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Gente, alegria, alegria, meu povo, vamos viver, vamos viver. Vamos brindar o dia de hoje com amanhã, só pertence a Deus. A gente curte o som. Camisa, gola, vê, cordão de ouro, um bute louco no pé. As mina pira quando me vê de bermuda e boné. Relógio bright no pulso, jato da Fanny. Perfume é um amilho, pato rabane. Teto solar na minha caranga equipada. Ouvindo o samba sendo o último volume, pois é. Tem que ter coletividade na quebrada. Não adianta nada disso se você for um zé. A gente causa quando chega na balada. O Zé Povinho cresce o zóio. Pode puxar, pode chamar, não pega nada. A gente veio mesmo, foi na intenção de mulher. Gosto muito. A gente bebe Chandon, whisky é black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o tempo no camarote. A gente curte o som, a gente se diverte. E aí, moçada, você cumpriu Um sucesso bacana com MC Coringa. Teve Humberto e Ronaldo, Garotos de Ouro. E ainda fechou legal com São Prazer, a gente se diverte. Valeu, galera. Abraço, beijo, aperte mão. E lembre-se, Jesus é a porta. E o resto é parede. Tchau, fui. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. Programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação.